Negativo da proa 2, 8 0. O Zeta Romeu, o... nesse procedimento seria 4 mil pés. Você prefere acender para 4 mil, ou acender para 2.500 e seguir direto para o 3.6. Com a pista. Mantenha 4.10, mantenha ainda para o A2 80, aguardando para iniciar o segmento da Serra Vita 3.10, ok? Sono 097, com a velocidade de cabo. A2 para 2.09. Foi direto Serra Vita 3666, desse mapeador 5.0010. Ajuste no 09. Bola 097, operação para a frente, a curva direita para o 840. Pista 10, pouso autorizado, vento 100, 100 graus com neve, ó. Jet Hotel, meu. O Guajó 03, autorizado acionamento e taxa do seu ponto de zero da taxa de Oscar, pode pregar 37. Controle. Sente a linha e mantém pistão no 7, novembro para Pachar. Lima, Jurete até o Leão no solo aos 5-4, dera direita delta, chama o solo 19. Assim que liberar a pista, ultrapassa o ponto de espera do ataque 6 delta, ok? Direita de piloto 57, eu saí 3650, está mantendo a proa sul até 2000 pés. O vento 120 graus com 15 nós para 1300, ou 1097. Ele ponta 10, ou 10 a 10. Tapa novembro para Pachalha, mantém a presença só até 2000 pés. Chama o controle agora, frequência 208. Ele se preste para 208 para 3, para Pachalha. Três vento 1-0-0 graus, 1-4 horas e para neutralizar. Vento 2 de controle. Sinal 1-7 autorizado, chame curta sinal, aguarde autorização para o posto, peixe mago, polícia militar e cena de colagem, pistão 7. Puxa, nem 6-2-1, pistão 0, autorizado, aliás, e manter. Direita via Eco 21 esmolado. Vento 1-0-0 graus, 1-2-9, pistão 0, decolagem autorizada. Vista aqui no Delta, pistão 7, checa o trem, pouso autorizado, vento 1-2-0 graus, com uma dúzia de 9 Delta. Delta 7, vai abaixar a travada. Delta 7-62, deixa para 3 mil pés, a gente vai se trazer a 9. 2-3-0, aliás, mantém a sua lugar. Guardião 0-3, autorizada a curva pela esquerda, cruzamento do campo. Observa a voz da Viaque na decolagem, cruzando agora a cabeceira 2-2-3 ao contrário. Sabe, vai cruzar, autorizado o cruzamento de 1-2-3. Está livre o cruzamento da senhora 2-2, aguarde transferência de comunicações, guardião 0-3. Guarda a transferência. Bom, lado guardião 0-3, terem condições de visualizar o trem de todo, para ver se está recolhido. Corrido sim, tá tudo em cima. Ok, muito obrigado. Terminal do cruzamento, pessoal. A direita está uma curva autorizada, prossiga até a vertical de Buraquinha, quase transferência, guardião 03. Uma Buraquinha, vai na transferência, 03. Salvador, 2231 da Fortaleza, 2.600, estabilizado no IRS, que foi da pista 10. Isso aqui no Delta, no solo 00, vai ter a sequência livre. Passareto 2230, tráfego à esquerda, um super chimango da Polícia Militar, vai manter o litoral à esquerda, no litoral norte de Salvador. Vento 1.20 graus, 14 graus, decolagem autorizada. 2-2-3-1 na passareta, sinal no zero, continua aproximação, aguarde que está livre. Sinal aproximação, aguarde, 2-2-3-1 da passareta. Guardião 03, ao... no travês de Buraquinho, eu chamo o controle de frequência 2-0, desse uma 8, cavalo, guardião 03. Olha aí, Buraquinho 2-0-8, guardião 03, cavalo, grave. Aproximadamente a 4 mil cabeceira no zero. Gente, passo 4 mil, eu vou chegar no 5 a 0. Passo 2231, cheque 3 de pouso, vento 1-2-0 graus, 1-2-0, pouso autorizado. Passo para o pouso, baixou, travou, chegou, sempre as condições, 2231, passareta 3 milhas. 2230, decolado 01, chama o controle 1-2-0, décima 8. 208, 2230. 3-0, boa tarde. 230, contato na zona da decolagem, se passar no vetor 180, cancele restrições na saída Arboru. 180, Arboru 2230. Vento 120 graus com 16-9, agora utilizado aqui pelo Zé. Zulu, tráfego avistado, cheque 6 de pouso, tipo 7, vento 1 para 0 graus, 1 para 4 nós, 14 nós, vamos utilizar no 7, Zulu. Zulu tá marchando e travando, previsional no 7 esquerdo, agora tem a passar pra lá, tá? 2, 6, 5, 8, alternada, 2, 6, 5, 0. Tem condições de acordar de 5 autorizadas? Tem condições de taxar a direita via pista? O táxi está usando a direita via pista, pode chegar de ponto cabeceira 10, Orion 07. Provejaram 17, teclado 08, controle 120.8, Rosério. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, jogou 2-0 na 7, decolou passando 1.400. Bom, 2-0-7, com a radar na decolagem, decolou de vestibular 2-4-0, após o vestibular de vestibular direto para o Coral. 2-4, Coral, autorizado 2-4-0, gol 2-0 na 7. A vestibular está com a mesma terra de voo visual, a gente vai se encontrar no ano de corredores do Parque Paris. Tá papai, eu vou papai, tá no trânsito com a tela. A presente posição são duas aeronaves. no céu, então siga, ok? Flip 07, vento 1, 2, 0, 9, 15, 9, agora atualizado o pistão 0. Sou 2017, controle Salvador. Sede autorizada alinhar e manter pista mulher. Controle Salvador. Salve, meu chamado Mike Fox, autorizando alinhar e manter pista no sede. Curva pela direita, ingresso na linha litoral, aguarde transferência de comunicações de autocontrole. 07, comando direito, ingressando dentro do litoral, restrito e está aguardando transferência para o controle. O Olympus da Fosera, o T3 da Fosera, decolou mantendo a direita ali no litoral, o número 10. Após decolagem, mantém a reta pelo menos até 2 mil pés, o vento 1, 2, 0 graus, 1, 4, 9, quase 3 horas, que estão 1, 0, 3, 5, 6, 7. Para 3 mil pés, capaz 3. gente, que o tráfego ainda não existe, até 3567. 507, Tripantinho, ele vira tráfego zero, na posição de 12 horas e 9 milhas, em órbita 4 metais, então 7.7. É o meu final no 7, pesado, aguarde pista livre. E manter 2.000 pés, cumprir o terceiro subindo da mão. Momento 3.0 graus, 14.9, é quase 3 horas. Para com 15 milhas, atenção ao livro 2.0. Está atualizado até o ponto de pedra Oscar, lá de ingresso, Oscar Maquete. Pouso autorizado, vento 120 graus, 149. 120 graus, 120 graus, 149. controle. Zero no sete. Uma esquerda, voa coral, nível 2-0-0-3-0. Que eram subidas conflitantes. Assim que o tráfego nacional pousar, vai ser autorizado o seu alinhamento. Três dois zero, São Roro, pode voar direto São Roro. Rádio 4-0-6, o que mandou o seu país? Recife, o site tem que ir na conta, se não autorizar, olhar e matar esse lugar. Zero Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Estratégia cruzando neste momento, vento 120 graus, 14 horas, é para autorizar o título 7, Oscar Mike Yankee. Agora 3, Matheus, frequência 1, no 8, deixa eu morar. 320, deixa para 2010, autorizado na LS3, eu posso autorizar. Assim que interceptar o sinal pistola 7, faça 360 pela direita. Na verdade, faça um 270 pela direita para o cruzamento da pistola 7, aguarde a autorização para o pouso. Agora já está na próxima marca 200 para evitar a aproximação simultânea. 270, sempre do saco na final da nossa era, aguarde a autorização. Chama 3-1-4, solo 27, direita, Fox Trash, libera pista, chama o solo 2-1-9. Fox Trash, solo 3. Boa tarde, eu sou 9192, baixar travado, vai passar Cibra. 1-2-5-6, vento 1-2-0 graus, 1-5-9, aguarde o brigado. 9192, continua com a situação, aguarde pistola 0 livre, trata à esquerda ao superestimado da Polícia Militar, paciente do seu tráfego, continua com a situação, aguarde pistola livre. Guarda na pista livre, tá 9192. Zero 92, pistola 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 129. Livre pouso 0, até 9192, está visual que chamando. 1256, declara os 29, controle agora, 120.8, Logacho. 108, obrigado, bom dia. Presente posição, traço da curta final de prozera, direita, visto traço. Eu vou contar com a reserva da colagem, no dia 5 de 2370. Tá visual, pode apurar a Puca? Eu vou fazer 5 de 2370. Eu prefiro Puca, subindo ao... Confirma o nível 3, Romeu Papá, agora está cruzando o eixo da pista 1735, o vento é de 120 graus, 149, ajuste ao título 011, fica atento a possível estenda, né, quase cuidado. Vamos lá, agora não é